andrecedesmoral.com.br. Música novinha. Bem-vindos ao Arrocha. É o Virgem. É a primeira parte, eu te digo que já sei de cor. Ele pede pra voltar, você não consegue ter dó. Às 45 do segundo tempo vem a parte boa. A boca que era sua, beijando uma outra pessoa. Aí nos acresce, não fala como isso passa. Contamina de quem sofre, começa com sede de cachaça. Bora cima! Chifre mole, água dura. É só bebê que cura, é só bebê que cura. Chifre mole, água dura. É só bebê que cura, é só bebê que cura. Chifre mole, água dura. É só bebê que cura, é só bebê que cura. Ele pede pra voltar, você não consegue ter dó. Aos 45 do segundo tempo vem a parte boa. A boca que era sua, beijando uma outra pessoa. Aí nos acresce, não falo como isso passa. Vitamina de quem sofre, começa com sede de cachaça. O chifre mole, água dura. É só beber que cura, é só beber que cura. Chifre mole, é só beber que cura, é só beber que cura. Chifre mole,